3. Gente, eu limpo 03, mantendo meu pé. Fundo 1500 pés, eu limpo 03. Tá. Bravo, boa noite. Intercept a final de 4 milhas da 17 a 1.000 pés, aguardando instruções para pouso no Pat 4. Para informação, P3, aeronave da Força Aérea, está a 1.500, acendendo para 1.500 pés na vertical da rotatória. Ok, chamar 4 milhas para 17, aguardando para ingressar. Visual com as aeronaves, circuito de tráfego no aeroporto. Boa noite, Salvador WebJet. 7.3 em aproximação. Objeto 5723, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1012. Aguarda, limpo 03, caso deseje, pode curvar agora à esquerda para interceptar a final da 10. Positivo, limpo 03, solicita completar aqui a direita e já vai interceptando aqui pela esquerda, limpo 03. Ok, gente. Então, com curva direita, intercepte a final da 10. Reporte visual com um helicóptero se aproximando agora no setor nordeste do campo. Ainda não visual, reportará quando visual. Visual, olhando para o 03. Ok, gente. O 3858, solo aos 40, livre à direita, chamando 219. 219. Webjet 5723, vento 1 centena, 10 nós. Pouso autorizado, pista nos olhos, check trem. Trem checado, vídeo pouso web. Trem 3858. Ok, 3858, pousou, livrou, ingresso à direita, alfa, pós esquerda, quilo. Pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Alfa, quilo, vai ingressar no pátio 3 e reportar para ingresso no 1. Trem 3858. Alô, Salvador. Boa noite, Gol 1885, informação aqui. Informações. 885, aguarde para a Copa. Guardando a autorização, Gol 1885. 2, forno localizador. 3.2, vai reportar o localizador. Oi, o Papão Romeu Tanguinha Bravo, aqui a 4 milhas, próximo da 1.7 para pouso. Tem condições de aproximar para o pátio 4 sem interferir com a 10, Tanguinha Bravo? Tem condições de aproximar direto para o pátio 4 sem interferir. Gente, vento é 1 centena, 8 nós, reporte no solo controlado do pátio 4, Tanguinha Bravo. 1 centena com 8, reportar no solo controlado, Tanguinha Bravo, grato. Velocidade para 1.7.0 nós. Reduzindo a máquina. Objeto 5723, no solo aos 42, libera a direita, chamando 219. 219 após, obrigado. Coisa de 3 na final com o trem baixo travado. Deixa agora de pista livre, o helicóptero está aproximando direto para o pátio, não vai interferir com a sua aproximação. Depois 03. Está livre, o limpo 03, autorizado a tocar RMT. O vento é 1 centena com 10 nós. Limpo 03, autorizado a tocar RMT. T662 no localizador? Ok. Tá 3662 no localizador? estabilizado em LS na 3662. Converte aproximação, chame torre 786, bom pouso na 3662. 786, obrigado. Azul 4070, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador. São 603. Agora a linha mantém cabeceira 1-0 para parar. A linha mantém cabeceira 1-0 do 3603. O pôr do sol foi às 20h40. Muito obrigado. Tá passando de a terra, baixado e travado. Para 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre, altímetro agora 1012. Tá aguardando pista livre, está 3662. Quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Chama lá, ingresso pátio 1 no web. Trabalho. Vou na esquerda, perna do vento, limpo 03. Gol 1885, copia. Solo, gol 1885, prossiga. Salvador Guarulhos, nível 360, uniforme WISC 50, pista 1-0, curva à direita, subida da EL, Leda, após direto BDEV, aciona 5021, 5021, controle 19-8. O... Gol no 885. Gente, autorizado 360 para São Paulo Guarulhos, conforme o WISC 50, com curva à direita da EL, Leda, após direto BDEV, 5021 no transponder, 119.8 a frequência para a saída, gol 1885. Chame pronto, 1885. 1885. 3, realizando 360 pela direita no ponto médio da perna do vento. Sete aproximação, chame 2-186, bom pouso. 2-186, bom 3662, pista livre, uso autorizado, dentro da centena das metas. Primeiro pouso, da 3662. Salvador, boa noite, azul 4070, 2 milhas para o externo. Visual agora. 3070, continua a aproximação, aguarde está livre, altímetro 1012. Assustado. 3603, decolado aos 4000, agora controle 19-8, bom voo. Obrigado, nossa mano. Ótimo, para o 5, 5723, obrigado. Controle, até 3603. 3603, contato radar, sul para o nível 340, perfil da EL. Da EL 340. Câmbio de Bravo, no solo controlado? Câmbio de Bravo, no solo controlado, já. Solo aos 4 metros, frequência livre, boa noite. Dois no solo aos 4-7, agora no 2-9 no solo. Agora no 2-9, obrigado. Pô. A sua externa baixada travada, visual, sul 4-0-7-0. Solo, Salvador, boa noite, eu tô 3-6-6-2, visual. Pouso autorizado, pista 10, azul 4-0-7-0. Senhor, livre pouso, pista 1-0, visual comprado. Azul 4-0-7-0. Olimpo 03, alonga a perna do vento e aguarde para girar a base. 03, alongando a perna do vento e aguardando base. Batiu para o gate 03. A mensagem foi um pouco baixa, eu entendi o cotejamento corretamente. Posição 3 no pátio 1, táxi via pátio 3. Afirmativo, senhor, daquilo, táxi via pátio 3, para o pátio 1, para a posição número 3, da 3662. 803 autorizado girar base, chame na final baixada travada. Entrando na final baixada travada, limpo 03. Qual foi a informação? O altímetro agora é 1012. Agora o altímetro 1012. Azul 4070 no solo 50, libera direita chamando 21 no decimal 9, solo. Libera direita chamando 219, o azul 4070, boa noite. Solo Salvador, uma boa noite, é o azul 4070, livrou na Fox. O azul prossegue via Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3. Após o pátio 3, ingressa pátio 1, posição 8. Ok, segue na Alfa, ingressa Kilo, pátio 3, posição 8, 4070. Ainda não é Fortaleza. Entendeu, 050, na chegada a Mari. Confirma a última mensagem, senhor? Ajustar o altímetro no 02, vigilância radar, ainda não é Fortaleza. Eu falei Fortaleza, sempre desculpa. Você vai nem pra Mazé, pra Maceió, na verdade. Mas a solicita por onde duna, senhor, pra agilizar o pessoal. ETAP autorizada. ETAP 050, obrigado. Contrão em Salvador, uma boa noite, Chanel 6390, cruzando 180 para 170. Sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, estou tímido no 012, vigilância radar. 060 com 0012, chanel 6310, chegada a mar. Tocou RMTO 52, autorizado perna do vento, reporte para girar base. Limpo 03, autorizado perna do vento, reporte para a base. Passa nível 160. 0, chama centro Recife, frequência 1-3325, alterno 251 no Boa Viagem. 3-3-2-5-2-5, obrigado. Salvador, voo 1-8-8-5, câmbio. Confirme, chamando o Sol. Confirmo, boa noite. É o 1-8-8-5 na posição número 6, pronto para o pushback. 885, coordene com a equipe de Sol. Tem um tráfego da Azul que vai passar a retaguarda agora, está ingressando no pátio. E após o Azul está livre. Ó, capa, após o Azul está livre. Solo Salvador, muito boa noite, 352, ano meio, centro da informação, Tango. 03, autorizado, gira base, chame na final, baixada travada. Chamará na final, baixada travada, Olimpo 03. 352, ano meio, Aracaju, 190, decolagem pista no zero, esquerda, saída Puc Aracaju, controle 198, 5031. Autorizado 190, decolagem da 10, Salvador Aracaju, perfil da PUCA, transição Aju e controle 198, transponda 5031. Correto, em pronto. Chamará. A gente poderia fazer uma solicitação de mudança de nível, 150? Vou coordenar com o centro, só um instante. Por obseco, agora. Exato, chegada a mar e desça para 4 mil pés, estou tímido na 02, vigilância radar. Retornou 4 mil, no 02, mar e bom localizador. Tatuizou 52, desça para 2 mil pés, informe no curso localizador, Tatuizou 52. 2 mil pés, chamará no localizador, Tatuizou 52. Chanel 6310, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, o Chanel 6310. Tempo 03 está na final, contra embaixo travado. Tempo 03, autorizado a tocar remeter pista 10. A gente permanece na centena com 10 metros. Tempo 03, autorizado a tocar remeter, informa que o próximo pouso será final. Ok, sente, grato. Fala Salvador, eu vou o nome 6-1-3. Siga. Projeção de tráfego na sua? Tem um ativo, só um instante fora. Ok, ciente da informação Tango, o 400 para Brasília, voo no 6-1-3. No 6-1-3, aguarde de cópia. Não aguarde. O 352 no 6 está autorizado, nível 150. Ok, nível final então 150. Paulo, boa noite, Web 5836. 5836 para Recife, número 2, cópia. Se escolha. Para o táxi, gol 1885. Nós estamos com autonomia de 3 horas e 30, alternando Galeão. 1-0 a bordo. O gol está livre até o ponto de espera no zero, Juliette Alfa, 18-6-1012. Ó, capa. Boa noite, passação 847-1900, da informação uniforme, que está no ideal de descida. Diz que Fox Tox Lima, sua identificação. Tucuia MTO 58, autorizado perna do vento, reporte para girar base. Passará para girar base o Olimpo 03. Controle Salvador, Whisky Fox Trot Lima. Whisky Fox Trot Lima, só identificação. Sul, está o cliente com a informação uniforme e está ligado o receiver. Contato radar, 59 milhas oeste de Salvador, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 075, limitado pelo localizador, desça para o nível 050. Direita 075, pelo localizador, vamos para cima. Ajuste no 0 ou no 2? Comigo. Mike Golf Mike, boa noite. Voo local, 500 pés, confirma o setor que vai afastar. O Mike Golf Mike, só para informar que o litoral aí, após, até um dia, um instante. Mike Golf Mike, é o solo? É, você vai prosseguir do axé até onde? Vai ser curtinho, vai ser no máximo até o Pituaçu. Ah, ok, então tá liberado. Vou local, axé, 500 pés, até Pituaçu e após regressa, no 7, direita, 01 no 14, 19, 8 e 18 meses. Foram 14, 19, 8, 18 e meia, agora na 17, curva direita, 500 pés, pelo litoral até no máximo 50, 0 coisa bom. Inicialmente para o nível 060, estou altímetro no 02 de vigilância. Desça para o nível 050, Whiskey Fox Trot Lima. 050, Fox Trot Lima. Táxi. A próxima, táxi. O 1398, Salvador. Crescente, livre táxi, chame para ingresso. Aqui. Torre Salvador, muito boa noite. Este é o Gol 1885, se aproximando do ponto de espera da 10. Pronto, câmbio. Número 3 para cópia, aguarde seu instante. Vai dando. Solo, seria só a saída prevista por TAN 3662 para Natal, senhor? 3662, Cucas e Pá. Muito obrigado. Trot Lima, curva direita, proa 085. Direita 085, limite continua mesmo, Trot Lima. Positivo. Este livre pouso custa 10, vai entrar uma centena das nós, check 3. Correu, mais ou mais. Mike, Golf Mike, a linha ainda cola, pista no 7, vai entrar uma centena das nós. Mike. Classificação e identificação. Gol 1885, a linha e mantém a cabeceira no aberto. Golf Mike iniciando. A linha e mantém. Bom. Ô Torre, que avião que é esse pousou aí da FAB? P3. O avião? Afirmativo. P3, o avião. Um DC-3? Papa 3, P3. Ah, o Papa 3, P3, obrigado. DOR, informe de descida, ajustou o time, tô no 0 no 2, índio Lopalásica. Controle cenário 63 no 0, com referências, pode descer até 2.000 pés? Desça para 2.000 pés, o cenário 63 no 0. Para 2.000 pés, o cenário 63 no 0. Estabilizando o lote, visual 3152. Complete aproximação, chame tu, 186, bom pouso. 86, até a próxima, até já. 3, cópia. Pronto para cópia, gol no 6 no 3. Autorizado Brasília 360, peso Lu 17. A saída inicialmente é a Momo Vatap Elefa. Controle 1998. Aciona 5020, curva esquerda, confirmando para Momo Vatap Elefa. Autorizado o 360 para Brasília, pela Upper Zulu 17, saída Momo Batave Elefa, com curva à esquerda. O controle 119.8, transponder 5020 para o gol 1613. Afirmativo, Momo Vatap Elefa, com curva à esquerda, chama pronto para posicionamento. Agora pronto para o posicionamento, gol 1613. Web 5836, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Autorizado Recife 330, via Upper Whisky 58. Decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju, 1-98-5033. 330, Recife, Frisco 58, 10 esquerda, Puca, Caju, 198-5033, portão 5, Web 5836. Chama pronto. Bora, obrigado. 050, Romeu, Golden Victor. É o solo novamente. Na escuta, o gol no 613. Saída será Momo, Albo, Ofito. Momo, Albo, Ofito. Para o gol no 613. Afirmativo. Controle Salvador, boa noite. É o gol 1885, câmbio. 1885, contato radar sul para o nível 360, perfil da EL. Perfil da EL direto para o 360, câmbio. Mike, Golf Mike na escuta do controle. 561, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Brasília 380 via Pesulô 17. Decolagem no zero esquerda, Momo Albo, após Albo, direto Fito. 1-98-5034. 18-6, agendamento 310, boa noite. 1-398, desça para 2000 pés, reduza a velocidade para 180 nós, ajuste no 012 e forme localizador. 1-398. 2000, o procedimento responderá a estabilidade. Gol 38. Eu tenho a linha do litoral, na vertical do farol de Itapuã, reposto novamente, tem outra aeronave agora, 2000 de estar. Salvador, boa noite, China 6310, 2000 de estar. Câmbio 390, altímetro M12, aguarde pista livre, há um helicóptero na linha do litoral, a sua posição de 2 horas, não vai interferir com o seu pouso. Sim, está se escutando, altímetro 390. 503, para o cruzamento. 503, agiliza o cruzamento da pista, informe pista livre. Cruzando a pista, informa na pista livre, 03. É um Eletra isso aí? V3, Orion. Show! Lindo! Obrigado. Romeu Papatango. Vocal, confirma o setor. Vocal, Papatango, saindo a queda. Foi. Foi levado. Eu estou aí, muito obrigado pela coordenação. Ei, disponha, estamos aqui para isso. Boa noite. Boa noite, obrigado. Correu, papapá, mais golf, mais. Negativo, companheiro, me cai dentro do carro, Poxa, não é 6310, pista livre.